pessoal, estudar é ótimo, é fundamental. Mas com essa consciência também de humildade. Porque senão nós vamos virar os novos doutores da lei de antigamente. Apontando quem está certo, quem está errado, condenando, julgando. Quando o Atos dos Apóstolos nos interroga, quem te nomeou o juiz do teu irmão? Jesus é muito severo, dizendo que aquele que olha para o seu irmão e diz, raca, louco, é passivo de responder diante do Sinédrio. Então, a gente não está aqui para condenar nem para julgar, estamos aqui para amar, para servir, para trabalhar no bem, porque é o amor que cobra a multidão de pecados e não o remorso. A questão número 1000 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que é melhor, que somente por meio do bem se repara o mal. Ou a questão 770A, que é pouco estudada entre nós, que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Nos convidando então para a caridade, para o amor. Jesus não quer ninguém sofrendo, se lamentando com remorsos, não. O sofrimento é somente para nos curar do orgulho, é aquela cirurgia grave, é o remédio amargo que vai nos fazer despertar para o amor. Não é o objetivo da nossa existência, estamos aqui para amar e para sermos amados. Então, o convite do Cristo é muito claro. Jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Mas nós somos implacáveis conosco mesmo. Somos severos demasiadamente. E o Espírito Samuel me disse certa vez, Nazareno, vocês não são tão maus assim, vocês são bons. Vocês são espíritos muito nobres. Vocês, numa região, no mundo espiritual mais feliz, vocês não errariam tanto. Vocês são espíritos bons. Vejam como nós ficamos dentro da casa espírita. Todos nós ficamos bonzinhos, não é? A gente fica sorrindo, fica gentil, fica simpático. Por quê? Porque nós estamos sempre sendo influenciados. Mas no movimento espírita tem suas incoerências. Se o nosso querido Ivo psicografar uma mensagem belíssima, de grande teor, de grande amorosidade, e assinar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e se eu for elogiá-lo, você sabe o que, é que eles vão dizer? Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, que é isso, Nazareno? Fui apenas instrumento, não é verdade? Ficam até chateados se a gente for elogiar, né? No Espiritismo não pode elogiar, mas falar mal a gente pode, né? Falar mal a gente adora. Mas se depois de alguns dias eu encontrar o nosso mesmo Ivo, aprontando todas, fazendo tudo de errado, encontrar ele lá em Fortaleza, que ele esteve há poucos dias, encontrar ele lá na Praia do Futuro, fazendo tudo que não presta, eu olhar para ele e dizer, que é isso, Ivo, o que, é que você está fazendo? Vocês acham que ele vai olhar para mim e vai dizer, não, Nazareno, fui apenas instrumento? Ora, não podem ser dois pesos e duas medidas, não é? Se é instrumento para o bem, aí também é instrumento para o mal, não é verdade? Então, isso a gente vai compreender a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga se eles influenciam em nosso pensamento, em nossas vidas, em nossos atos. E eles dão uma resposta surpreendente que eu não entendia. Mais do que vós supondes, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. E a gente fica perguntando, não é, eu não tenho um livre-arbítrio? Não temos um livre-arbítrio. Nós poderemos escolher sintonizar na frequência dos bons espíritos, e eles nos inspirarão a fazer o bem, ou poderemos alimentar pensamentos de mágoa, de tristeza, de depressão, de remorso, de culpa, de dizer que a gente não é capaz, condicionamentos muitas vezes